Hora DJ Nando no passinho do japonês. Hora DJ Nando no passinho do japonês. No passinho do japonês. No passinho do japonês. Oi, Billy, mora com o Zico. Mora com o Rio, Zico da Cujo. E oi, mora na rua comigo. Me dou no modo das horas, irei dele pra não me doir. Me dou no meu carro, me toma da ramena doir. Já olha, tá aí, porra, pra ver se não vou estar. Fica um caio, não tem da isna, me conanda. Nico, pingo, limão, me conanda. Passando japonês, não passando japonês, não passando japonês. Anda aqui a lazar, guarda uma metade.